comunicação. Esse comparativo de voo 050, chegada a Comedor, foi direto para a posição Itália, intercepto da chegada a Comedor. Para 2 e 10, a situação de 0, com uma possibilidade de nossa Thank you. posição no momento. Então, recebo um order Charlie Oscar, que tem um cheque no seu plano de stand-by na base da direita. Torre Salvador, boa tarde, com a 964, passando o externo visual. Foram 964, passando o externo, 020, 302, 050, 051, 159. Tem o vídeo pouso na 190, vou na 964. Passa 2, passa a volta de você. A 2996, chame centro e cifre, frequência 12.8, alterna 1.26.0. Veracruz, deixa para Pena no país após Veracruz, Paris, corredor Pintelado, depois de Carlos de Almoçada. imediato? Ah, mas... Ao 3-0, vindo de fora. 1-0, vento 1-0, já do Belo, 1-1, não. Autoriza Juliette. Autorizado sinal no 7, pode final. Yeah. 099. Delta, mantém o nível de voo no 05, com condições visuais. Já faz 458 milhas sudoeste de Salvador, foi indicada para encerrar. Chama o controle de leste, detenção no 202 na ONU. Autorizado para direto de zona, descendo para dois hotéis, registro de quilômetro 1025. Autorizado para direto de zona, para estabilizar. localizado em pouso, está no 0, metro 0, 0 graus, zona 0 norte. Localizado pouso, não 0, vou 9, então. Na 3567, decolado ao 52, fechando 42, plano 20, décima 8. 208, câmera 567. Estádio para 3567, decolado. 3567, contato radar na decolagem, se você sair da programa, nível 367. Sobe via, câmera 3567. Na identificação dessa vez chegada por mais de ano, nível 050. desça para 2010, a luz de altímetro 014, autorizado em letra de 2, repasse estabilizado. Temos um traço adicional nessa posição de 12 horas no 3.000, no Nordeste, por onde está abaixo, no 0.010. Thank you.

Drive. Romeu Lima Lima Alfa, autorizado de descida pelo 2200. 10, eu estou aqui no 04,